A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. No programa de hoje, três concertos para oboé e orquestra. Os músicos da época barroca caracterizaram-se por muitas características inovadoras para o seu tempo, porém uma delas é marcante: a experimentação. Foi uma fase de intensa experimentação de sonoridades e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento de técnicas de composição, como o contraponto, a fuga, dentro da tendência do barroco de preencher todos os espaços com sonoridade. Isso equivale ao que na arquitetura, nas estátuas, na pintura, são aqueles volteios, aquelas voltas, aquelas reentrâncias, as sinuosidades característica do período barroco. Assim também é na música. Os compositores da época tentaram todas as formas de junção de instrumentos possíveis. Tentaram a mandolina, que é o bandolim, tentaram um violino, dois violinos, três violinos, tentaram a flauta, que era a flauta pequena, a pequena flauta, tentaram o oboé, tentaram, enfim, os instrumentos de sopro possíveis a seu tempo. É preciso compreender que ali por finais ou meados do século XVII e até meados do século XVIII, Vivaldi, por exemplo, viveu de 1678 a 1741, a metalurgia não se havia desenvolvido e os instrumentos eram de acordo com o grau de evolução tecnológica da metalurgia possível à época. Por isso, os chamados trompetes não tinham os pistões que vieram a surgir depois. A mesma coisa na tromba, que é o trombone, e assim por diante em vários outros instrumentos. Há uma saga de belíssimos concertos para oboé e orquestra que merecem a nossa atenção. Um deles é o concerto em Lá menor de Vivaldi. Esse concerto traz Vivaldi em sua plenitude, o sentido lúdico da vida característico de Vivaldi e uma presença permanente de contrastes entre o oboé e a orquestra. O oboé, em geral, cantando a melodia e a orquestra praticamente a acompanhá-lo. Esses diálogos seguem o tempo todo nos três movimentos deste concerto, que é um concerto relativamente rápido, ele dura 12 minutos e 10 segundos, na versão CD a raio laser que vamos ouvir nos três movimentos, o Allegro, o Larghetto e o Allegro, deste concerto em Lá menor de Vivaldi para oboé e orquestra. A executá-lo teremos a Orquestra de Câmara de São Petersburgo, sob a direção de Valentin Nesterov. E o oboísta é Vladimir Kurlin. Ouçamos. Thank you. Thank you. Ouvimos o concerto para oboé e orquestra em Lá menor, de Antonio Vivaldi, nos seus três movimentos Allegro, Larghetto e Allegro, na interpretação do oboísta Vladimir Kurlin, acompanhado pela Orquestra de Câmara de São Petersburgo, sob a direção de Valentin Nesterov. Em seguida, lhes apresento um dos momentos mais pungentes, talvez, da história da música e particularmente da música barroca. É um concerto para oboé e orquestra em dó menor de Cimarosa, Domenico Cimarosa. Cimarosa é um compositor de tradição barroca, embora posterior a Vivaldi. Vivaldi morreu em 1741, Cimarosa nasceu em 1749, portanto, 8 anos depois, e viveu até o princípio do século XIX, até 1801. O concerto para oboé de Cimarosa já tem uma pequena transição com a forma clássica do concerto, que nós vamos ouvir adiante neste programa no concerto de Haydn. Mas ele ainda tem uma marca barroca muito forte. Porém, o que ressalta nesse concerto é a beleza da melodia. A beleza, a pungência, aquela tradução potente e vigorosa da alma italiana, do concerto italiano, do cantabile, ou seja, do aspecto cantado da música italiana em profundidade. É um concerto em que o oboé tem predomínio completo sobre a orquestra, praticamente ele sola o tempo todo, mas Cimarosa consegue do oboé registros absolutamente notáveis. Ele é marcado por um sentimento de nostalgia, um sentimento de dor de viver. Ele é muito bonito do ponto de vista formal. E nós vamos ouvi-lo em seguida com os mesmos intérpretes, o oboísta Vladimir Kurlin e a Orquestra de Câmara de São Petersburgo, aqui sob a regência de Vladislav Chernushenko. A duração deste concerto em dó menor de Cimarosa é de 12 minutos e 9 segundos. Thank you. Ouvimos o concerto em Dó menor para oboé e orquestra de Domenico Cimarossa. A executá-lo, o oboísta Vladimir Kurlin, acompanhado pela Orquestra de Câmara de São Petersburgo, sob a direção de Vladislav Chernushenko. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola. Importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Aqui já temos a estrutura clássica. Reparem o rigor da forma, a perfeição geométrica do desenho orquestral, a precisão aritmética dos andamentos dos tempos fortes, dos tempos fracos. É um concerto para oboé e orquestra em Dó maior de Joseph Haydn, outro gênio da música. Aqui já vemos a orquestra existir com mais vigor, com mais presença, juntamente com o oboé e um trabalho de elaboração musical mais intenso, não apenas na área da melodia, digamos assim, mas em toda a concepção orquestral da obra. Uma palavra sobre o oboé. Esta palavra oboé, que tem um nome tão curioso, ela é uma corruptela. Ela faz parte do naipe das madeiras. O naipe das madeiras, como se sabe, é composto pelas flautas, embora elas hoje sejam flautas de metal, pelo clarinete, pelas clarinetas, e pelo oboé, pelo fagote e, nas orquestrações mais modernas, até pelo saxofone. São as chamadas madeiras. Como o oboé possui esse som alto, esse som campestre, esse som evocativo, bonito, que tanto se presta para passagens alegres como para densidades de tristeza, ele é chamado, ou era chamado, a madeira alta, o que em francês seria oboá, a madeira alta, oboá. No uso, na corruptela do oboá, oboá, oboá, em português ele resultou oboé, que é inclusive uma palavra cuja sonoridade parece originária dos índios. E não obstante, nada tem a ver com isso. Ele é a madeira alta e é uma corruptela do francês oboá. Então ouçamos aqui o concerto em Dó maior de Joseph Haydn para oboá, ou oboé e orquestra, nos seus três movimentos: Allegro Spiritoso, o Andante e o Rondô Allegro. A duração deste concerto, já maior, já mais denso, é de 22 minutos e 12 segundos.

Thank you. Ouvimos assim, na interpretação da Orquestra de Câmara de São Petersburgo, sob a direção de Valentin Nesterov, com o oboísta solista Vladimir Kurlin, o concerto em Dó maior de Joseph Haydn para oboé e orquestra nos seus três movimentos, Allegro Spiritoso, Andante e Rondo Allegretto. Sou muito grato a quem ouviu, mais ainda a quem apreciou. Falou-lhes Arthur da Távola. Sempre mais. A Rádio Senado apresentou a música erudita e seus mestres com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reuss. Na técnica, André Menezes.